remodelações completas. Tudo com qualidade, rigor e paixão. Sociedade Alegre Construções. Ligue 939-411-438 e torne o seu projeto realidade. Casa Blanca, no magazine de cinema na Rádio Porto Alegre. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Terças-feiras, às 21 horas, com Luís Miguel Cardoso. The fundamental things apply as time goes by. Casa Blanca, onde o cinema é eterno, nas asas do tempo sem fim. As time goes by. Almanac de domingo, das 10 às 13. Espaço de reflexão e aprendizagem. Dicas, sugestões e truques. 3 minutos de humor para gerir melhor o seu dia. As aventuras do sabor. Saúde para todos. Música e discos pedidos. Se gosta de bricolage, cozinhar e de ter a sua casa em condições, venha pôr em prática as suas ideias. Almanac de domingo. Fica a dica. Rádio Porto Alegre. A sua companhia. Todos os dias. Todas as horas. Cancioneiro Alentejano. Músicas e vozes com raízes no vasto Alentejo. Noite de sábado, noite de cancioneiro alentejano aqui na Rádio Porto Alegre, todas as semanas das 21 às 23 horas. Eu sou o Rui Anacleto e gosto muito de saber que está ligado ou ligada na mais ouvida do Alentejo. Tenha uma boa viagem se vai na estrada. Pensamento, gravos são vivos, são vivos. Garras de encantar, vende-se alma, essa não se pode comprar. Na viagem pelos sons desta bragueza, ouço histórias de uma canção portuguesa. É uma luta contra o vento, não se vende o pensamento. Cancioneiro Alentejano. Assim já falei um dia, pois no Alentejo nasci. Ali amei e sofri, e ao meu povo eu entendia. Pastel de grão é azevia, massa frita é brinhola. Piolho cata-se ao sol, a lenha chama molheta. O zangado diz punheta, sapateiros acerola. Uma frigideira é sertã, uma tigela plangana. Mulher de graça é magana, falar mal é coisa vã. Cama de molas de divã, quem dança está bailando. Chover pouco é muginando, uma gasosa é um pirulito. Qualquer cão é um canito, chorar baixa churmingando. Livre da escola é cartilha, prato das sopas barranhão. Ao irmão chama-se irmão, qualquer pano é marrodilha. Gente relva é tropilha, alfinete também é braço. Concha da sopa é um caço, duas e meia, meia das três. A tal que é chamou maltês, capelinha é um passo. Ao leite chamam-lhe leite, um bacio é um penico. Um desmaio é um panico, um canteiro é o grete. O sutiã, um colete, do pandur fazem-se migas. São saias quaisquer cantigas, grande cozida é gravançada. Qualquer pessoa é coitada e as amantes são amigas. Foi o povo quem o disse, dormir bebê é bobó. Pequeno galo é cocó, cortinado é uma cordice. Diz-se buzilo à chatice, uma carcaça é um papo seco. Ao lixo chama-se esterco. O pão escuro é marrocate, 250 é meia rata. Qualquer defeito é um peco. Emprestar é repassar. Mentiroso é trapaceiro. Amulador um gateiro. Ir a mondar é escardar. Chatear é amular. Qualquer pobre desinfeliz. Uma igreja é mamatriz. Cafeteira é chocolateira. Coisa torta é perneira. E é o povo que assim diz. Um barril é um porrão, uma garagem é uma cocheira. Chouriço preto é cachoeira, preguiçoso é lazeirão. Homem do campo é ganhão, chama-se poço ou um vale. Almofariz é um grau, sopas frias é caspacho. Viver bem é ter um tacho, e assim fala Portugal. Assim fala o povo antigo, o camponês arraiano. Há quem te chame cigano, mas diz coisas como eu digo. E vou trazê-lo comigo, no coração com certeza. Serei sempre camponesa, do alto Alentejo raiz, dizendo como ele diz, sinto-me mais portuguesa. Canto meu alegre, meu encanto, Cancioneiro Alentejano. Músicas e vozes com raízes no vasto Alentejo. Minha terra alentejana, como tu não há igual, fica na encosta da serra, no centro de Portugal. No centro de Portugal há uma cidade bonita, a minha terra natal, cidade da minha vida. Cidade da minha vida ainda é capital, um pouco esquecida no centro de Portugal. Porto Alegre, linda cidade, Porto Alegre do Alentejo, Porto Alegre, tenho saudades dos dias em que te não vejo. Porto Alegre, tu és saudade dos dias em que te não vejo. Porto Alegre, minha cidade, és miranda do Alto Alentejo. Não há igual, fica na encosta da serra, no centro de Portugal. No centro de Portugal há uma cidade bonita, a minha terra natal, cidade da minha vida. Cidade da minha vida ainda é capital, ficou um pouco esquecida no centro de Portugal. Porto Alegre, linda cidade, Porto Alegre, do Alentejo, Porto Alegre, tenho saudades dos dias em que te não vejo. Porto Alegre, tu és saudade dos dias em que te não vejo. Porto Alegre, minha cidade, és mirante do Alto Alentejo. Porto Alegre, linda cidade, Porto Alegre, do Alentejo, Porto Alegre, tenho saudades nos dias em que te não vejo. Porto Alegre, tu és saudade nos dias em que te não vejo. Porto Alegre, minha cidade, és mirante do Alto Alentejo. Jardim, meu amor, para me despedir de ti. Vou embora e não quero que tu te esqueças de mim. coração. Levo-te no meu sentido. Um dia quando eu voltar, hei de me casar contigo. Já os instantes finais de mais uma edição do Cancioneiro Alentejano. Depois das 23 horas, não perca uma hora com os grandes clássicos da música portuguesa. O Cancioneiro Alentejano regressa no próximo sábado, às 21 horas. Tenha a continuação de uma boa noite. Bom fim de semana. A rosa não quer ser mais rosa. Vestiu-se de mal. Rádio Porto Alegre. A sua companhia. Todos os dias. A todas as horas. A música que toca o coração. A informação que importa. O desporto que emociona. A cultura que enriquece. Rádio Porto Alegre. 35 anos ao serviço da região. 35 anos a contar consigo. Ele é famoso, cheiroso e bem gostoso. Mexe-me, mexe, mexe com o Delta. É pelo boost, dia na recusta. Mexe-me, mexe, mexe com o Delta. Mexe e descobre as solúveis da Delta Cafés. O boost ideal para o teu dia. Mexe-me, mexe, mexe com o Delta. Rádio Porto Alegre, Serviço Regional de Radiodifusão. Rádio Porto Alegre, 100.5, 104.5 FM, radioportoalegre.pt. O azeite São Mamé é extraído de azeitonas galegas provenientes dos olivais em redor da Serra de São Mamé, no Alto Alentejo. Azeite São Mamé, obtido pelo sistema contínuo a baixa temperatura, partindo das melhores azeitonas galegas, distinguindo-se assim pelo aroma e sabores intensos de um azeite natural. São Mamé, Azeite Virgem e Azeite Virgem Extra. Procure na Zona Industrial de Porto Alegre. Azeite São Mamede. A qualidade como tradição. O que tem a dizer a quem ainda não toma o Graviola com o Mangostão da Repleto de Vida? O conselho que eu tenho a dar a quem não toma, que experimente todos os dias de manhã em junho. O Graviola ajuda-me, a mim e ao marido, no intestino, no estômago, no sistema nervoso. Sinto-me diferente, mais leve e mais bem disposta. Encomende já o seu Graviola com Mangostão, de Repleto de Vida. Na compra de 3 garrafas de Graviola com Mangostão, receberá mais 3 garrafas. Ligue já, 800-215-216. Atenção, os portes e a chamada são grátis. Há quanto tempo é que não pensa em si e na sua saúde? Termas da Sulfúria em cabeça de verde. Tratamentos para as vias respiratórias, problemas musculoesqueléticos e de pele. Programas de bem-estar a partir de 35€. Para mais informações, ligue 245-634-112. E se ficar só? Clique. E se um pouquinho de suporte? Clique. E se experimentares os novos óculos Easy Click da Opticalia? Óculos graduados que se transformam em óculos de sol. Aproveita já o nosso 2x1 em óculos graduados. Um deles com clique. Só na Opticalia e opticalia.com. Estamos na Avenida da Liberdade, número 99, junto ao Rossio, em Porto Alegre. Aumente a rentabilidade do seu negócio. Invista em publicidade na Rádio Porto Alegre. De encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela a toda hora, sonha com ela na noite fora, chora por ela se ela não vai. Sonho de encontrar o amor, pois seu coração pedia mais, mais calor. Ela apareceu e a beleza dela desde logo prendeu. Gostam um do outro e agora ele diz que alcançou na vida o maior bem, é feliz. Só pensa nela toda hora, sonha com ela pela noite fora. Canção bizarra, pôs a samarra todo frecheiro e lá foi com a guitarra até o Rio de Janeiro. Fez-se um fadista atrevido, tão destemido e de tal marca que até já é conhecido pelo fadistão da Fusarca com samba. E modinhas, abacate, vita, mato, guaraná, maracujá e caruru. Com cocada, batucada, parati, abacaxi, goiabada. O fado é bom para chuchu. Portuguesinho de raça, bebe cachaça, come pipoca e no catete até passa. Por cidadão carioca,